Requina da Saudade, um abraço. E o aniversário do João Guilherme, quem sabe é ele, né? Pop Som. Meu irmão, quem manda é o cara. Essa é a gente. Mas o gerente Chapolin tá aqui também. Hoje eu viro o gerente. É 30 anos de empresa pop, não tem pra ninguém. Quando ele sair, ele leva até o gordinho pra casa dele. Pop Som. Pensa numa indenização porruda. Agora! Prepare-se. Pois ele chegou. O Arrasta Povo Pop Som. O Águia da Amazônia. Bora dançar que tá bom demais! If you were in my heart, I'd surely not break you. Arrasta Povo do Pará. Beside me and my love will take you. I'll keep you in safety forever. Protect you. I'll hide you away from the world you rejected. Shibuyu! batida desse som. Quem comanda a galera é o novo pop, pop som. Riquejando, agitando, fazendo você dançar. Detonando só as palmas pra galera não parar. Venha pra cá, venha curtir, vem balançar. Com o novo pop som que é mania no Pará. Fala meu parceiro Roniel, alô Jabuti! Riquejando no comando, só as balas vão tocar. Som, só sucessos, agora você vai dançar. É o pote som, as melhores balas DJ Jango vai tocar. Pote som, só sucessos, agora você vai dançar. É o pote som, a melhor aparelhagem do estado do Pará. Banda XB, sucesso. Dia 19 e 20 de agosto. Mais uma parceria com o Bozó. E Bozó para o ano bota Pop Som e o Mega Pop, meu irmão. Junto, bora ver. Eu vou só te amar e quero só te amar. Eu vou só te amar e quero só te amar. Vai, Sancler! Vai, Sancler! E vai dar tudo! Vai, batidão! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Meu irmão. dessa feita, vai ser vigia. Detalhe, vai reunir as aparelhagens tradicional do nosso estado. Aparelhagem que tem nome, que é sucesso e tradição total. Super Pop Live, o Mega Príncipe Negro e o nosso Pop Som, como tudo começou. Então segura! Pop Som! Quero sentir a vibração. Alô, Jabuti! De paixão em bar. E a viagem? Na viagem. Tradição. Pop som. Pop som. Pop som. Eu sou pop som. Um, dois, três, libera! É o pop som. Você chegou, veio pra mim, não te esqueci jamais. Você chegou, valeu a pena ficar a te esperar. E me chegou, tudo parou e eu te quero demais. Agora eu vou curtir esse som que me faz sonhar. Super pop som, me faz sonhar. Super pop som, me faz sonhar. Super pop som, me faz sonhar. Super pop som, me faz sonhar. Bye-bye! seca. Pra que ele se afasta com pulga na cueca. E a Celi dançou lá no Ipanema Clube. A pulga percebeu. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que ela não querer. É a música da Erika Moraes. União do Detran, alô, Jabuti hoje! Vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar. Dá pra festa de aparelhagem que ela gosta de doidar. Na beira do Guarapé! Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, já deu! Vai dar PT, vai dar. Dá pra festa. Olha o pesadinho, dá daquele jeito! Alô, Melri! Alô, Melri! Alô, Melri! Alô, Melri! Alô, Melri! Alô, Melri! O japonês também lá do Tawaki. Gostinho, minha galera tá esperando o pop no Tawa, viu, Gostinho? A gente tá chegando mais uma do Gini Bozo. Show do quer ver o que é onda, meu irmão. Onde passa, onde passa, onde passa? O que me fez chorar? É que me pega a fuga. Aí do açaí, Zé Ali. Alô, Patrícia, Franzi, Suene, Elza, Ana, a parceria Glenda. Olha o Max da ficha, ficha. Falta só um charuto, né, Gordinho? Cadê o charuto, rapaz? O que me fez sofrer? Domingo ele vai estar com a gente lá em Santa Rosa. DJ Danilo, lá do áudio som. Um abraço pra você, Danilo. Obrigado pela vida, moleque. Esse cara que é parceiro. Sempre amigo nosso, né, Gordinho? O Danilo do áudio som. E o nosso copiloto, aliás, é o piloto de fuga. Iago! Viviane. O Max e o Adenilson, Cleito. E a equipe ficha, ficha. Ficha, ficha. Bota no batidão, no batidão, no batidão. E quem tá feliz, bota essa mãozinha lá no céu. A mãozinha vai no céu. E gira esse dedinho, vai girando, vai girando, vai girando esse dedinho. E gira esse dedinho, vai girando, vai girando, vai girando. Alô, de novo. Um, dois, três, vai, vai, vai. Tem uma equipe, base, base, base. Hoje eles estão com tudo e mais um pouco, moleque. Todo mundo do lado esquerdo. Bora passear, bora passear. Eu não sei não, mas eu acho. Alô, Romeu! Meu parceiro Bozó, o Jabuti que tá no berço hoje, meu irmão. Alô, Paulinho, o Neguinho, meu som, Barão Vermelho. a primeira dama Evelyn. Nildo, um abraço pra você, Nildo. Ele é a primeira dama mês e tá ali, só de boa. Um abraço pra você aqui do Fábio, do Jaderson. DJ Tadeu também, toda a galera do Paredão Explore, por sinal. E eu tô motivo pra bater, viu? Esse bate, bate, peça. Sancler já não feijão com arroz por ali. Vereador do Povão, Robson Oliveira, Lani Colares, um abraço pra você, Robson. Ele tá aqui, ele disse que vira e veio. Vira, Gozinho. Alô, Bassola, alô, Wellington. Meu amigo Nego, toda a galera da Santa Rosa por ali. O Marcelinho em companhia do grande amigo Águia da Tubarão Branco, lá da Edgar Veículos. Onde vai sair o Santão Móveis dos DJs do Pop? É como vício, você vem me procurando. Tem Hilux lá, tem. Mas desde o início, cada vez que quer falar. É como se no calor da minha cama, você jura que me ama e me pede. E Júnior Pudim e o Lucas da família BR13. Agora, bora, baleado. Quase tá aqui com a gente, tá de bom. Wendel e São Caetano, alô Wagner! Me acostumei a viver só. E Lucino Melo! E o Gabriel da produção do Batidão! Não, não! Alô Alice! Gratíssima Alice, um beijão pra você, minha Alice! No Brasil. Ele foi pra Vila Nova e olha. Já disse que vou invadir o terreno dele. Pensando em te falar, alguma coisa que faça lembrar de tudo que vivemos por amar, das noites que fugimos sem pensar, agindo por impulso da paixão, seguindo a voz que vem do coração, deixando acontecer o nosso amor. Fala, foda, Sayagi! Você não sai da minha memória. Ele, meu irmão. Assim não... Iago, Jéssica. Alô, Jaquezinha, das apimentadas do Áudio Sul. Abração só de momento. Minha vida dediquei a esse amor que não valeu. Mesmo assim eu te guardei nas lembranças que me dei. Segura! É do meu tempo do... Alô, alô. Com a gente, valeu! Mega Pop tá tocando e todo mundo vai dançar. A dança do ombrinho que o DJ vai ensinar. Essa é a nova onda, o Mega Pop inovou. Alô, DJ, começa o show! Ombrinho, ombrinho, ombrinho, ombrinho, ombrinho, ombrinho, ombrinho, ombrinho, ombrinho, ombrinho. Que você era? Que você era? Eu era uma menina e você não se importava. Alô, moçó, pra mão, tem aqui rapidinho, moçó! Chega aqui, moço, tem que ser agora, viu? E aí? Agora que cresci, você não para de olhar. Agora tô em outra estrada. E aí, meu parceiro, Mortadela? Homem dos combos personalizados no Pop Show. E também do seu time do coração, meu irmão. Tá aqui de boa. E a galera do Pantanal, do Raimundo, sua esposa, Jace. Edilson e a sua primeira dama, Lilia. Olha a galera do Paissandu, alô, Chibiu. Garoto! Eu vou dançar com guerreiros lindos. Na minha época! No Mega Pop Digital. o Romeu. O tempo bom. O Marley Gosto, Japão, na minha equipe do Tauá. Vários esforcado, o mundo. E agora? Pop Song. Vila Nova. E aí, a mensagem, Gordinho? Mensagem no celular. Pedindo pra atender, mas acho que é melhor. E o Fegali tá todo furado. Meu Deus, ao ver sua foto. Acha graça? De saudade, ouvir a sua voz. Isso aí, agora, vai! Digo amor, como vai? Tá com quem? Tô com o Didi, já desceu. Baixala, não vai te enganar com esse grito do águia, não, né, Gordinho? Meu, eu vou pro meu amor e você pro seu. Eu vou fazer uma casa. Não pensa que aquela águia sortuda tua lá de ontem, não. E você pro seu. Ele é de São João da Ponta. Respeitado da galera DJ. DJ Jaderson de São João da Ponta. Meu amor, levante os papos que eu vou botar a madeira. Eu vou botar a besteira. Estamos apresentando o Arrasta Povão. Pop Som. O Águia da Amazônia. O Águia da Amazônia. Pop Som. O Arrasta Povão. Essa daqui eu me lembro quando eu era molequinho em São João na Podreia, de bicicleta lá pra Deolândia. Curti o Impala com o Fábio. Curti o Ruby Hood. Curti o Mega Pop Impact Sonoro. O Bad Boy. O Clube do Remo. O Vascão, era nesse tempo, Bozo! O Gordinho dançava, que era uma beleza, meu irmão! Cheia de casal, a princípio caixão pelo amor. Tudo porque eu falo que a mãe se deu mais não viver. Mas se com a minha mãe, a multa se aparecer. E ter belo com a alcance, no ponto lá pra... Bora, baleada, tá aqui com a gente! Olha o José da equipe Bichibu, tá por ali também. Um abraço, Wendel. Alô, Wagner. E aí, Max, bicha ficha ali. Vira a equipe do Tauá também, mesmo com a gente no Pop. Domingo, gostinho, todo mundo lá em Santa Rosa com o Pop Show. Aniquitana, aniquitana, aniquitana, aniquitana, aniquitana, aniquitana, aniquitana, aniquitana. Vai! Olha, gente, você que tá aqui hoje curtindo o nosso Pop Som e não tem condução pra ir pra sua casa, meu parceiro Bozó tá com a estrada disponível aí, viu? Pra levar você até a sua residência. Portanto, não vai embora cedo não, que já tem muita onda, Pop! Alô, Bozó, chega aqui com o Fábio! Seu caixão pelo amor. Tudo porque eu falo que a mãe se deu mais não viver. Mas se com a minha mãe, a multa se aparecer. E ter belo com a alcance, no ponto lhe bate perto do mar. Eu devo que... Alô, moçó, botou na gente que chegou, moçó. E ele, um arquinho da trilha, só na área, viu? Aí na portaria. Bora, moçó, bora, moçó, bora trabalhar, meu irmão. Alô, Serginho! Serginho, saudade, o Luan. Toda a equipe do Ruby Uzi. Ó! Oh. Ah, meus 15 anos! tão, tão. Vai, vai! Alô, Nelson! Alô, Mauro! Alô, Bruno! Essa paixão que sinto por você, que faz o meu corpo balançar. Arrasta o povão pra onde você. Meu hino! Pop som. Pop som. Eu vou junto com você, então vem comigo também. Pop som. Pop som. Este som é o meu prazer. Oh, pois essa tem Fábio! Essa é da área, ó. Essa é da área, ó. Aniversário do João Guilherme. Quem sabe pode ser um pop, né? O meu coração. Chegou a equipe Espoca Domus. Me faz vibrar de tanta emoção. O som mais que perfeito que nos faz dançar. Atrai a multidão. É tudão! Meu amigo Salinas e o Digimu. Aí no Paranão, é Expo, ali já por ali. Um abraço pra vocês, obrigado mesmo. Salinas, alô, Digimu! Esse é parceiro, o Explore, por sinal. Tava explodindo tudo hoje com o Nildo e Tadeu, arregaçando tudo. Bora, DJ Janderson. Tá na hora do caqueado do gordinho. Esse caqueado é sucesso, garoto. O meu coração já tem uma paixão que me faz vibrar de tanta emoção. O som mais que perfeito. Alô, meu empresário Sanglé! Bora, Evandro, batidão! É uma vontade de tomar uma contigo, Evandro! Vamos passar pro Fábio, bora beber uma guti-guti logo! Só pra mostrar que a gente é moleque doido! Prepara! E é nesse que eu vou, amor, dançar até o dia amanhecer. O potente Vascão, na vigia é o som do meu coração. O potente Vascão. O potente Vascão. Igual o Wanderson. O potente se eu me despedir pra te querer tocar. O bote de Vascão. Tá rolando a sabotagem aí, Meteoro. Tá rolando a sabotagem do Fabinho. Alô, Mozó, rapidinho na portaria. Lá com a Patrícia, alô, Mozó. Rapidinho na portaria. Bora, Mozó, deixa de onda. Lá na portaria, rapidinho. Bora dançar! DJ Jaderson, com um estilo próprio e único só pra você. Sem repetir nenhuma. Banda 007. Robson! Quero nadar nas suas águas, nas ondas dos seus cabelos. Sentir seu corpo molhado a deslizar nos meus dedos. Essa é a música da safada da Ritinha da novela. Nos seus olhos, sem duvidar do que faço. Parceiro Mauro Raiol, o Evandro Leal, o Nelson Penicher, e te prender nos meus braços. Adriana Miranda. E aí? Sereia. Esse quarteto trinca, mas não te quebra, amo, meu amor. Te quero comigo pelas estrelas. Olha o nosso motor oficial acabando de chegar, gordinho. Motora Diego! Oh, eu... E o Marquinho da trilha! Trilha. Você é tudo. Rompendo fronteiras, se emocionando total hoje, mas meu! Amei assim. Vamos lá! Bora, águia, que o homem chegou. Banda 007. Alô, Rui, cadê o Rui, rapaz? Olha o gostinho, olha o Rui. Bora! Eu quero estar com você e não me importa o que é certo. E o dançarino de Naldo? Às vezes distante. Aí do Mega Pop! Ainda mais perto. É que não dançou nenhuma, mano. À noite eu sonho dormindo. Mas na Deol é rei. Rodado. Que um dia, todos os dias. Vem na Lua, Ivan Pop! Eu estarei. Alô, José Ali! Vai! Sereia. Te amo. Comigo pelas estradas por onde andei, ao igual eu nunca encontrei. Você é tudo que eu quero pra mim. Jamais amei assim. Seridas aparelhagens. Te amo. Faz tempo, né? Mas você sempre fica. Eu acho que hoje tu vai arrumar. Vai, tu vai ver só. O gordinho tá malino. Ai, garoto, vem provar o meu veneno. Sobe no meu corpo, eu tô fervendo. Deixa eu te falar dos teus ouvidos. Essa música é a minha cara, ó. Não sei por que você sempre foge. Deixa eu te mostrar que eu não sou ruim. Tenho tanto amor guardado no meu peito. Onde o Jaderson passa, todo mundo diz. Sempre tive fama de ser pegador. Só fama. Agora me ferrei, o amor me pegou. Pop Som. Eu quero te amar. Você sabe que sou seu amor. Alô, Wagner! Eu quero te agarrar. Chega, Erika, chega. Chega mais pra perto, vem. Vem, papai. Vem pro Pop Som. Papai, vem. Cê sabe que sou seu amor. Eu quero te agarrar, meu bem. Vem, bebê. Chega mais pra perto, vem, vem. Vem. Navegando e vou pescar. falando. Dia 20 de agosto, o bingão do Barcelona. 10 prêmio, apoio do Caçarola e o Bozó. Vai se espalhando. Antônio da Saúde, o Rivaldo de Colares, o amigo da Loura lá, Fábio. Você que é amor de verdade. O teu jeito de sorrir, o teu jeito de falar. Fico meio perturbado quando vejo seu olhar. Festival do Peixe Pedra, 19 e 20 de agosto, com nova dimensão, Búfalo do Marjó. Mais uma do Valdecinho do Bozó. Está com você quanto mais precisar. Querendo ou não querendo. Já vi Chester e o Popson lá no torneio da amizade, gordinho. Valeu no Siqueira, logo chegando na vigia. Aí, motora, domingo no Balneário Santa Rosa, viu, motora? Domingo. Mas confia em mim, amor. Duvide da luz dos astros, que o sol tenha calor. E duvida até da verdade, mas confia em mim, amor. Mas confia em mim, amor. Mas confia em mim, amor. De outubro, 40 anos do Santos, aqui nossa igreja. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor que conheceram um amor numa noite fria de outono e as folhas caídas no chão na estação que não tem cor e a flor conhece um beija-flor. E ele lhe apresenta o amor e diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim, a única que suportou. Fala, Bigode! Um abraço pra você! Fala, Espocadomos! E todo seu... Um abraço pra vocês, garoto! Ai, que saudades de um beija-flor! O Águia da Amazônia. Depois voou. Dá pra dilatar, Fábio? Longe demais. Lá da Sococo. Pra longe de nós. Tá muito longe. Saudades de um beija-flor. Lembranças de um antigo amor. Bora, ficha, ficha. O dia amanheceu tão lindo. Tu pega esse gordinho. Uma flor e um beija-flor que conheceram um amor numa noite fria de outono e as folhas caídas no chão na estação que não tem cor e a flor conhece um beija-flor e ele lhe apresenta o amor. E aí, meu parceiro, levando o batidão. Uma fase ruim. Como sempre, eu falo onde eu passo. Mais linda do... Um dos maiores técnicos de áudio. Única de... de todo o norte do Brasil. Oh. E o que mais me orgulha é aquele ano salgado, meu irmão. E... Tamo junto, Evandro. Oh. Ah, que saudade. Ai, que saudades de um beija-flor que me beijou depois voou. Pra longe demais. 007. Pra longe de nós. Fala, Pitbull! E um beija-flor. Aonde? Aonde foi parar o seu juízo? Hoje até que horas, Gordinho? 4 da manhã. Eu vou até meio-dia de terça. Eu vou ligar o síndico. Será que tem como a moça gritar? Te garante. Baixinho. Cadê Ivan Pop, nosso vereador? Um abraço pra você, Ivan. Galera do Ruby Wood tá ali. Galera do Chaparilhagem de Vigia. Equipe do Vasquão, o Kleber. Um abraço pra você. Rumi da Sacola, hein, Kleber? Fazer inveja. Alô, Nildo. Enquanto eles estão indo trabalhar. Daqui a pouco. A gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio. Fazer inveja. Olha essa onda. E quando o tesão do mijo começar, a gente faz amor gostoso. Logo de manhã cedo, hein? Ovo de novo. Hein? Hein? Hein? 007. Deixa o mundo saber, baby. Vou tocar mais uma. E aí, chega o Fábio. A voz é essa, Fábio. possível que eu não ganhe os 50 hoje. Júnior Santorini. E aí? Ele faz a galera toda balançar. Sabe quem é? Sabe quem é? Essa noite eu vou curtir, eu vou me apaixonar. Olha o nome do homem! Ivan Pop sempre inovando, vai comandar. Pop Som. Com os DJs Rony e Pressão, Ronaldo e Joãozinho. Mega Pop vai tocar. O que, que ele é? O Águia. Pedro Salgado. No Mega Pop eu vou dançar. Com meu amor. Ivan! Pop vai tocar. O Fábio gosta quando eu falo assim. Olha lá. No Mega Pop eu vou dançar. O águia da Amazônia. Alô, Fábio! Com o Mega Pop, essa noite quero te amar. Essa noite quero te amar. O som que arrebenta, que arrasta o povão. O Águia VIP do Salgado vai comandar. Esse cara de lado, você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. Do que adianta chorar pelo leite derramado? Som. Pop Som. O Águia da Amazônia. Aproveitar a noite fica louca. E bota uma moda boa. Quer um marido? De patroa. Bora, gostinho! Para os bois beijar na boca. Aproveitar a noite fica louca. Esquece ele. Surra de pirro. Sofre assim, ele não te mereceu. Insiste em muita baba, mexe. Cima desse muro, espera a mudança em quem não tem futuro. Vamos que vamos! Pra você se ligar que o Bob só vai chegando, vai dar tona! Do jeito que a família gosta, hein? Contigo hoy. minha saudade. Tá aqui com a gente, ele e a dona Graça. Vanessa e o Raniel do Detran, aqui com a gente, valeu! Bora, Dalto! É o homem do Detran, tá aqui presente, pode crer! Aperta o Play F10. Pra gente começar.